recepção localizador, esquenta uniforme. Esquenta uniforme, compete, chame tudo, uma noite, pessoal, meia. 8-6, obrigado, um bom final de semana. Sou eu, Whisky Yankee Uniforme. Patango, Whisky Yankee Uniforme, ciente do tráfego, reporte 4 vezes para a cabeceira checada, tem? Ok, pode fazer o procedimento para circular e pôr no 7, senhor? Pôr no 7, reporte pronto. Pronto. Está presente, inicia a curva à esquerda, para uma base pela direita no 7, chama o final checado, Whisky Yankee Uniforme. Uniforme, chamará. Patrulha 2230, senhoras 42, direito 119. Direito 119, grato, boa. Paulo Salvador, muito bom dia, passaria do... Boa tarde, aliás, é o passaria do 2230, livrou, não sei se... Passaria do 2230, boa tarde, táxi via Alfa, Juliette, remota 113, pátio principal. Remota 113, via Juliette, o passaria 2230. Tango Whisky Yankee Uniforme, tráfego avistado, checa o trem. Pista no 7, pouso autorizado. 120 graus, 8 knots. Uniforme. Uniforme, baixado, checado. Grupo Contra 76, desça para 3 mil pés, um ajuste 10 no 2. Desce a 3.012, 4071. Para o Tati Azul 4463, tem 120 a bordo, 2.5 de autonomia, alterna Salvador. Azul 4463, Tati Via Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre em 1, 18 decimal 6, dúzia, o ajuste no 0, no 2, um bom voo. Índia Alfa, ajustado no 0, no 2, obrigado, uma boa. Jet 6741, não coordena com a equipe de solo, após a passagem do Embraer da Passaredo, vai partir até remoto 13, após o mesmo autorizado no 10, reporta ataque. Autorizado após a passagem da aeronave da Passaredo, 6741. Ligação final normal, baixado, checado, Whisky aqui no Foco Cabeceiro 17. 209, 4076. Controle o Juliette Quebec Kilo, está pronto para iniciar a nossa meta. Sim, Juliette Quebec Kilo. Reporte, último barquê de São Paulo. Localizador deve ter localizado pista a pista, com 754. 1754, compete, chame torre, 1086. 186, boa. Azul 4376, desça para 2 mil pés, autorizado final LS, informa o tráfego à frente a 7 milhas. É o gol, Boeing 737. Ok, reduzindo, 4376, desce a 2 mil. Estacionar o Whisky Yankee Uniforme. Realmente, bom feriado. Fechando 4463. 120 com 8. Torre Salvador, boa tarde, gol no 754. GLS e desce pelo Black. 1754 avistado, baixou o dragão? Baixou o dragão. Continua a aproximação, Embraer 190 da Azul, iniciou a laje, agora de pista livre, 130 com 8. Sente na escuta para pista livre. O 194541 desça para 4000 pés, o ajuste 1093. 4.012, vou mal 4.1. 0, 130 com 8. 7, livre pouso, pista no 0, gol no 754. Azul 4463, agora 247, 128, o controle, bagagem. 08, boa. Sequência livre. Salvador Azul 4463-1300 no Dael. Azul 4463, sopa 1980, vou Dael. Presente, Dael. Localizador 4076. 4076, reduza para aproximação, chame torre 118-6. 18-6, 4076. Torre Salvador Azul 4076, passou Duna. 4076, tráfego avistado, número 2 para o pouso, tráfego P737 Gol, a cota final aproximada de 2 milhas. Continua, guarde pista livre. O vento 110 com 8, 1012, no 012 no ativo. 1012, agora autorização, 4076. A bordo, quanto horas de autonomia? Operando com 5. Aliás, 674 não confirma apenas para o B? 128. 128, copiado, táxi via Pátio Índia Alfa, então ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18 decimal meia, dúzia, o ajuste no 0, no 2, no bom voo. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 118,6, ajustado no 0, no 2, obrigado, bom serviço. Boa, 941, desça para 2000 pés, ajuste 1092, autorizado, final LS, após estabilizado. 2000 com 1002, chamada estabilizado LS, voo 941. Solo 50, direito 129. 29, boa, 754. Sou 4076 no pouso autorizado. 100 graus, 8 nós, altinho, 10, 12. Livre pouso, pista 10, confirma o vento, senhor, desculpa. 100 graus, 100 com 08. Livre pouso, pista 10, 4076. 2, uma boa tarde, o F-74, ponto 010, pronto. Aviação 767-41, observe o BR da Azul, curtíssima final após a linha manter. Após a aeronave da Azul, a linha manter, 7-41. Linha 04076 no solo soteropolitano aos 52 minutos, das 15 horas, 1219. 219, 4076, obrigado. Nada, 6741 Webjet, linhas aéreas, decolagem autorizada, pista 1730, 62. Nível decolagem, 6741. 4076, ligou na Fox. 4076, ataque Alfa, Juliette, posição 03, parte principal. Alô, Salvador, Felipe, 5490, para puxa acionamento. Felipe, 5490, apenas atentando ao Boeing da Gol, parque número 08. Tá livre, reporta táxi. Livre e atento ao tráfego, livre, puxa sinal, entre, reporta a táxi, 5490. O azul 4076 na escuta do sol. 4076, prossiga. Copio informação do táxi, Alfa Juliette, posição 03. Afirmativo, Alfa Juliette, para posição 03. CNS 1941. Boa, 941, compete aproximação, torre 118.6. 18.6. Cruzão 50, azul 4463. Azul 4463, chame Recife, 133-25. 33253. 08, boa viagem. 208, obrigado, bom serviço. Gol 1600, sem indicação, chegada a Mari, desça para o 060. Gol 1600, mantenha cheque. Gol 941, 9 estado, pista no zero, pouso autorizado, 130 com 8, checa o trem, pouso autorizado. Baixo chegou, livre pouso no zero, gol 941. Contato radar, flupa 340, perfil da arma. Gente, vai manter o perfil, 741. Polo 600 autorizado, voar e TAP. Tá presente, TAP, bom, 600, obrigado. Paulo Salvador, Felipe 5490, pago táxi, 65 a bordo, Patrick 10 de autonomia, alterna HKJ. TP5490, táxi via Pátio, Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 118.6, 200, ajuste 90 no 2, bom voo. Pátio, Índia, Alfa no ponto de espera 118.6, TP5490, gato. Passaredo 2230, informação em curso é Tango, Vitória da Conquista 200, copia? Autorizado Vitória da Conquista, nível 200, decola da 10 com curva à direita no perfil da saída Arbor e após direto Vitória da Conquista. O controle em 120.8 e aciona 5544 no transponder. Correto, remoto 1-3, chama pronto para o espectacionamento, passarei 2230. Mike Golf, Mike prossiga. Você faz uma publicação de alarme para Salvador, vai manter agora 02 agora. Gente, Mike Golf, Mike acione 0124. Reposta através do toque. Pronto. Trip 5490, aliás, e manter. E manter 1-0-5490. Pelo 941, no solo 58, bela direita, 1-2-1. Direita, 2-9, uma boa. É só ajuste na 0-2. 2000 pés com 1012, 5240. Solo Salvador. Boa tarde, bom 941. 941, boa tarde, táxi via Alfa Juliette, posição 05, pátio principal. Alfa Juliette para o 05, bom 941. TP5490, já aliando na 10. Pista livre, decolagem autorizada, 120.62. Pista livre, decolagem. Mike Golf, Mike, chame Torre, 1-8, decimal 6. Mike, grato. Torres, Salvador, é o papapapá, Mike, Golfo, Mike, boa tarde. Boa tarde, Marcão, é o Aerostar. Afirmo! Conforme da presente, nenhum tráfego informar, chame na curta para Aerostar, o vento é 138, Mike, Golfo, Mike. Mike, um abração, meu amigo. Valeu, Marcão. TP5240, autorizado, sinal LS, reporte estabilizado. Sinal LS autorizado, reporte estabilizado, TP5240. Eita, vamos lá. Ok, 120.8, controle, é o TP5490, boa tarde. TP5490, sua para o 200, sai da Momo. O TP5490 está dispensado da restrição do nível 100 a 15 milhas. TP5490, autorizado, livre da restrição. Ok, livre da restrição, muito obrigado. Safuá. Está presente, direto a Aerostar, está livre. Ai, que grato! Deus! 6000, desça para 2000 pés, ajuste 1012. Para 2000 pés, resultado 1012, liberado da restrição dos 50 em etapa. Com 6000, liberado da restrição em etapa. Obrigado. Web 6741, Recife, 128.8. 1288, 6741. Torre, o Marco Fumagna, final do parque da Aerostar. 160 com 10, chama a senhora, Marcão. Abraço. Estabilizado no localizador, o TRIP 5240. TRIP 5240, chame torre 118, decimal 6. 86, obrigado. Se livre, Marco, um abraço. Boa, Tiago, vou falar a semana com vocês. Saúde pra todos. Beleza, bom feriado. Salvador, boa tarde. TRIP 5240, estabilizado em LS. 5240, boa tarde. Reporte com o trem checado, vento 168. Reportará, 5240. No 7 com curva direita, via corredor axé. O controle em 120, decimal 8. A torre em 118, decimal meia dúzia. E aciona 5441 no transponder. Confirmando, prossegue após a decolagem da 7, curva direita, segundo corredor axé, ok? Tive já passou o trabalho? 04, no pátio 5, para acionamento táxi de decolagem, agora com a torre em 118, decimal meia, 12, o ajuste no 0, no 2, bom voo. Para o 050. Mari 050, passar 2-1. Bruno 600, autorizado final, LS, após estabilizado. Tomaremos estabilizado, autorizado, LS, bom, 600. 5-4. Bruno 754, informação em curso a Tango, Campina Grande, nível 390, pronto, cópia. Prossiga. Autorizado Campina Grande, nível 390. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída PUCA, transição ZIPAR, onde intercepta pêndulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0 decimal 8 e aciona 5574 no transponder. Gente, autorizado nível 390 para Campina Grande, a saída é a PUCA, transição ZIPAR. Segue pela aerovia pêndulo 1-0. 1208, controle de saída, transponder 5574. Correto, confirmo o portão 05? Não, tá no 08, ainda vai demorar um pouquinho para solicitar autorização para puxamento. Afirmativo 08, chama pronto o ajuste no 092, ou no 754. 754. Controle Salvador, gol 1328. 1328, essa dedicação, chega da Mari, desça para o 060. Ficou descendo 060 na Mari, 322. Papa Romeu, November Vitor, sua identificação, material para o 055, desça para o 070. 070SM, Papa Romeo. Mike Alpha, pátio 5, livre para acionamento, chame para o táxi. VIP 5240, solo 07, direito 219. 219, obrigado. Obrigado. 328, desça para o 050. 050, um gol, 328. 99, Cavita, desça para o 060. 3, atento, sinalizador. Alfa, Kilo, parte 3, 5240. Pode uma dona, 6721? Gol 07, informação. Também a 6 desça para 2 mil pés. Pode ser para onde dona, Sereta? A 721? Também a 72 anos, vou estar. Tá. 697, autorizado até 2 mil pés, informação. Pelo menos a 7, indicação chegada BOMF, desça para o 070. 070, chegada BOMF, gol 697. Para o 1697, reduza para 2309. 2309, gol 97. Salvador, boa tarde, TAM 3144, transfere, informação é Tango. TAM 3144, essa identificação chegada a Mari, desce para o 080. Mari, desce até 80, TAM 3144. O gol 1600, está estabilizado em LA. O gol 1600, chame torre 118.6. 118.6, obrigado, bom dia. November Oscar Vitor, para interceptar o acusador, curva à direita, para 080. November Oscar Vitor, para 080, descendo para o 060. Salvador, é o azul, 4089. Ao externo, embaixo e travado. 600, baixado, travado, 120 graus, 629, pista 10, todos autorizados. 120 com 612, autorizado pouso, pista 10 para o gol 1600, obrigado. Tá. Saída da Elida Eudes. Da Elida Eudes, obrigado.